dois sóis, que busco e se encontrar mais. Vamos nós, vem, tão repletos de amor, sem data e lugar. E ao redor de nós, o mundo e a multidão vão, bem mais tão sós do que nós eles são, multi solidão. Leio jornais, ligue a TV, linhas gerais se vê. Gente que anda nos ponteiros do seu cativeiro, gente tão somente, gente só. Mas em nós, o amor desceu a nossa manhã, vem. Vamos sós, mas tão repletos de amor, com data e lugar. E ao redor de nós, o tempo se eternizou, vem. Vamos nós, vem, não seremos tão sós, eu tenho você. Leio jornais, ligue a TV, linhas gerais se vê. Gente que anda nos ponteiros do seu cativeiro, gente tão somente, gente só.